Decolado 247, controle 120, décimo 8, no voo. Zero 8, bota, daqui a pouco. Completa final, chama Torre 1, no 8, decimal 95, Mofoso. 295, muito obrigado. 146 BLV, autonomia 0237, será que vai na salva? Salve, Gol, 1094. 016. Aguardando autorização na 096 do 4307. Sua ajuste em Salvador no 096. 3.096, 739. Putã 3198, descida até 4 mil pés, ajuste no 096. 4.096, 319. Tira. Gente, 4207 já está reduzindo. Siga. Apenas coral. Zero, zero, segue tráfego da companhia agora a 8 milhas, estabilizando o localizador a 1 minuto para a duna. Gente, 2, 0, 0, 4, 7, 3, 9. P21 no chama o centro, frequência 125, decimal 1, no secundária 13325, gol no 621, no bom voo. 251-3325, gol no 621, obrigado. Para 14, solas 49, libera a direita, reporta na Delta. Estabilizado, gol 094. 094, completa final, torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 295, até já, grau. Salvador, gol 094. 094, boa, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 016. Mandando, pista livre, gol 094. 739, direita 060 para estabilizar, reporte estabilizado. Direita 060, pode estabilizar, 739. 4207, cheque trem, vento 140 graus, 089, autorizado pouso no 0. Baixado, travado, autorizado pouso, 4207. P39 completa a redução para 1,970 nós e descida para 2 mil pés. Reduzindo, gol no 739, já está no localizador. Azul 4207, bom dia, TAC Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 4207. A 3198, descida para 2 mil pés, ajuste no 096. 2 mil no 096, 3198. P39 completa final, reduz para aproximação e chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, ligado para trabalho. 295, aí o senhor teria que modificar o plano para o plano visual, porque o plano que eu tenho é o plano instrumento de uma centena. O que o senhor prefere? Então solicito que o senhor faça uma modificação junto à sala IES, tá ok? Barro meu quilo Papa Mike, Solo Salvador. Sim, você poderia repetir as informações? E se o senhor inicialmente sair então com curva esquerda no corredor forte? E depois faz os procedimentos junto com o controle, é isso? Um minutinho para preenchimento da sua ficha, só um minuto. 6140, chama agora o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2800, já volta. 2714 da Azul, após Momo direto Barreiras, quando possível se estimar de pouso. Momo Barreiras estimando pouso em Barreiras aos 1520, senhor. Copiado no 520. 3198 autorizado, final do procedimento, reporte estável. Autorizado, final 3198, reporte estável. 7, fica atento à aeronave que está posicionada na Indy. Já pedi para a aeronave estar tá um pouco mais à frente. Para a possibilidade de estar adicionando portão 03. Papá Romeu, Papá, Kilo Papá Mike, corrigindo. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, Romeu Peça, inicialmente corredor forte, curva esquerda, pista 17, o código 0116 e o controle em 120, decimal 8. Sala de Salvador, sou 1094. Pouso no zero. E o pouso lá no zero, para baixar travado, 739. 414, confirme teu aberto? Não. Visual no 648. Após o banho ali, mantém o no 648. Pode, no 094, bom dia. Táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Deixa no 65, prossiga, Saulo. Bom dia, Livre Sinal, chama táxi. 65, prossiga com a mensagem para o Saulo. Sim, só confirmando, vai manter então o plano instrumento com a subida coral. 65, ciência, aguarde para o táxi. Comandou, muito bom. Bom dia, o TAM 3191, autorização Galeão 340. Tá 3191, aguarde um minutinho para copiar. Guarda. É bom ser autorizado, ok? Mantenha a posição Guarão no quarto. Estabilizado 3198. Bona 739, sala 56, direita 1211. Contorre, muito bom dia, o TAM 3198. 3198, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 016. Ajuste no 016, aguardando a pista livre, 3198. Decolagem no 648? No 648, vento 170 graus, 089, chatura 0, decolagem no 0. Iniciado. Rogério 2165, autorizado táxi até o pátio. Oh, corrigindo, até o Ataque Sei Hotel. Autorizado até o Ataque Sei Hotel 2165. Então, 3191 no pronto, cópia. 3891, prossiga. 3191, autorizado Galeão, nível de voo 340, a rota Irumi, Upper November 857, Moço, e após, conforme rota do plano, a subida será da El, Leda, após Leda e Irumi, primeira curva à direita, após a decolagem pista 10, código transponder 5034 e o controle 120, decimal 8. Copiado, 340 aprovado, Galeão conforme. Da corda 10, curva direita, da El Lederumi, aí prossegue até November 857, Moço, DCT 5034, responde, 1208 controle, então 3191. Correto, só para posicionamento, 3191. Chamar a condição, obrigado. 208, boa. Mantenha a posição. 2165. 350, pouca. Afirmo, agora 14, táxi via pista, repórter livrando a interseção do pátio de autoridade. Aba Fox Lat November, ali mantém no zero. Ali mantém, Fox Lat. São 3198, sala 59, 1211. 1211, vamos lembrar, 3198, bom dia. 28, chame na Delta. Alô, bom dia, tá 3198, livrando a sua escuta. São 3198, táxi via Alfa, chame a sua Juliette. Alfa, e yes, 220, reporta. Tomás, prossiga. Do Papa Mike, autorizado táxi, chama na Oscar, ajuste no 0 no 5. Informe que o bandeirante da Força Aérea vai ingressar nesse momento na Taxiway Alpha, dê passagem ao mesmo, tá ok? Força Aérea 2165, táxi autorizado via Alfa, Juliette, pátio principal Índia, ponto de espera torre 895, Força Aérea 2165. Papa Mike, autorizado ingresso, repórter Leone, pronto. Mike, vento 150 graus, 07 nós, Autorizado decolagem, mantendo proa até atingir o litoral. Via Juliette, portão 1, meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 319, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeo, Papa Foxtrot, November. Papá Romeu, Papá Foxtrot November, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, T da Arbor. 360, perfil da Arbor, Fox November. Solo, Kilo Papá Mike. Kilo Papá Mike, decolada 03, dá presente, autorizado por vara esquerda, fetal cruzamento do campo, reporta eixo 1028 livre, 1000 pés. Autorizado cruzamento do campo, 1000 pés, o Kilo. Luiz 165, ali mantém no zero. Recife 288, alterna 353, do azul 2714, boa. No campo, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, segue corredor forte, chame o controle 120, destino 8, meu voo. Corredor forte, 208. Bom dia, o que Papa Mike? Kilo Papa Mike, prossegue 500 pés, condição de visagem, corredor forte. Prossegue, poderia seguir a 500 pés? Livre 500 pés. 500 pés, Kilo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via Pesulou 90, Papa Alfa Índia, corrigindo, aguarde a autorização para Guarulhos. É 2165, informe tráfego, setor norte, 500 pés, seguindo no litoral norte, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Era 2165, decolada 06, controle 120, destino 8, bom voo. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Fox, 7 de novembro, possibilidade de voar direto a Lepa? Autorizado, Fox November. Direto a Lepa, grato, Fox November. Era 2165 na escuta? placa do 1165. 2165, aciona o transponder 5572, aguardando o contato radar se estabelecer. Entendido, 2165. Contato radar estabelecido cruzando 1300 pés, agora a 3 milhas e meia de Salvador, sobe e mantém o nível de voo 100 na saída Coral. Isso, sobe uma centena, saída Coral, força aérea 2165. Controle, boa noite 64, passo 910, informação quilo. 864, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, proa de Itape, para interceptar o perfil da chegada em Itape. Itape, proa de Itape. Voo no 648? No 648, você já. Centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Quilo Papa Mike. Última intenção do voo. Positivo, 500 pés, condições visuais, o Quilo Papa Mike na escuta permanente. Do 74 Squawk Island. Southwest of the habitable sea. Siga 2165. Solicita usar Coral para evitar formações. Autorizado, Coral. Grato, 2165. Controle, bom dia, voo 1162. 1162, aciona identificação, desce ao nível de voo 060, chegada Mari. Voo 060, chegada Mari, voo 1162. Pode botar o favor, pode fazer a pista. Autorizado, em Itape intercepta o perfil da chegada. Ok, em Itape, posso ter a chegada, vou com o número de voo. Papá Romeu, Papá Fox November, cruzando o nível de voo 200, chama o centro agora, frequência 128, decimal 8, secundária 135, decimal 3, bom voo. Centro, Recife 288, 353, Fox November, bom dia. Controle igual 864, 10 graus esquerda, evitar um cômodo aqui. 864 está livre. 864. Polo de Salvador, boa tarde, é o gol 1-0-9-4. Alô, 0-9-4, pode copiar Fortaleza. Aguardar sem saída prevista. Momo Froti. Froti, obrigado. 207 na escuta? Cap 207, qual a rota que a senhora tem aí em mão? Eu tenho a Bosch, Upper 190, Papa Alfa Índia, Embade, Upper 44, Pagode, para Guarulhos. Gente, pelo Notam, a rota preferencial para Guarulhos é Upper Zulu 10, Taubaté. Já entramos em contato com a FMC Recife, o mesmo solicitou que a senhora fizesse uma modificação da rota, tá ok? Tá legal, permanece tudo sua troca Upper Zulu 10 por Taubaté ao invés de Papau Sainte, tá certo? Exatamente, Upper Zulu 10, Taubaté, substituindo todo o restante da rota. Tá ótimo, obrigada. Sim. Já vai passar o restante da autorização? Eu prefiro aguardar a modificação, aí eu pago a cópia completa pra senhora, tá ok? Tá ótimo. Paulo 094, pronto, cópia. Paulo 094, pronto para cópia. É o 205950, informação 9590. 9590, acione a identificação, descida ao nível de voo 070, chegada a Mari. Ok, identificou, descida ao 070, 9590. Ah, ai. Vai trabalhar, vai trabalhar. Voo no 864, após o desvio, está livre duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado na final do procedimento. Duna 615, reporte estabilizado, 2.000 no 864. Confirme esse setor de sobrevoo. Tem 1 minuto para a cópia. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, aguarde cópia para Irecê. Transporte da infraero para quantas pessoas? o transporte da IFRAD seria... É, não entendi o que o senhor estava querendo. Ah, tá ok. Vou solicitar para o fiscal. Salvador é o 1094. Aguarde. Salvador, boa tarde, 3191 da TAM, siga 5, puxa acionamento. 191, autorizado, campanista. Quem chama na taxa, obrigado. Vitor Lima, Max Ray, aciona identificação, o contato radar está estabelecido agora 60 milhas a norte de Salvador. Rui Bonfi para interceptar o perfil da chegada Bonfi, reposte dela descida. Salve Salvador, muito bom dia, aqui é o América Airlines, gate 11. Go ahead. Great 11, prossiga. Muito bom dia, solicito autorização de reporte para o pátio 3, posição número 1, em coordenação com o fiscal de pátio. Já era. Aguarde para o reboque. Ok, não aguardo. Bono 094, pronto para a cópia. Siga. Bono 094, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Pesolu 19. Subida Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceirão no zero, código 5031, controle 120, decimal 8. 370 autorizado conforme rota do plano de voo, via Pesolu 19, decola da pista no zero, curva à esquerda, perfil Momo, transição Froti, transponde 5031 e o controle Salvador 120, decimal 8, voo 1094. Correto, para posicionamento. 094, correto, para posicionamento. Reporta posicionamento, 094. Índia November Alpha, pronto para a cópia. Autoridade Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, restrito 1 no meu pé, TGL Veracruz. Código transponder 0121 e o controle 120, decimal 8, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 18895, Índia November Alpha. Mike Bravo Yankee, aguarde cópia lençóis. Índia November Alpha autorizado, tá? Chama na OSC, com ajuste 1015. Salvador 1864, bom dia, estabilizado na 1-0. Salvador 1864, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Baixou, travou, livre pouso 10, 1864. Para táxi, TAN 3191, tem 227 a bordo, Campinas 320. Via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0195, TAN 3191. 195, ok, parte principal Índia 18, confirmação em 18, 1895.